parceira. É um mistério profundo. É um queira ou não queira. É um vento do campo. É um fim da ladeira. É a vida, é o vão, festa da colheira. É a chuva chovendo. É conversa em beira das águas de março. É o fim da canseira. É o pé, é o chão. É a marcha estradeira. Passarinho na mão. Pedra de atiradeira. É uma ave no céu. É uma ave no chão. É um regato, é uma ponte. É um pedaço de pão. É o fundo do poço. É o fim do caminho. O rosto em desgosto. É um pouco sozinho. É um estrepe. É um prego. É uma ponta. É um ponto. É um pino pingando. É uma ponta. É um ponto. É um peixe. É um gesto. É a prata brilhando. É a luz da manhã. É o tijolo chegando. É a lenha. É o dia. É o fim da picada. É a garrafa de cana. Fechando o verão, é promessa de vida no teu coração.